Hey, hey, my, my, great music will never die. E nós estamos por aqui para prová-lo. E desculpem logo este grande pretenciosismo no início de mais duas horas de Orelha Extra, no ar ao sábado, através da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense. Obviamente, cada uma delas com o seu horário de transmissão destas duas horas de Orelha Extra, conduzidas por Fernando Cabrita. Começamos com o segundo e último trabalho na carreira dos nova-iorquinos Yes Sayers, chama-se Odd Blood, edição da Secret Canadian, e o tema é o mais recente single, belíssimo para dar a anquinha, chama-se One. Fica por aí, continuamos agora com sons um pouco mais estranhos, talvez para alguns de vocês. Kites Sail High. Esta feita por uma única pessoa que assina Kite Sail High. É um EP com o título Alone, estreado por aqui a semana passada. O tema rodado hoje foi outro, Daydreaming at School, Kite Sail High. E gostamos de baralhar quem se encontra aí desse lado. Time for Rock and Roll. Love won't amount to anything. And I keep bragging this in and do it fine. Presentearam-nos o ano passado com um EP estreia, edição própria, tal como este álbum, que obviamente é o primeiro e que sai no primeiro trimestre de 2010, são os nova-iorquinos de Brooklyn, The Above. O álbum é homónimo, por isso o Special Sensing, e vamos rodar também de seguida Find Somebody New. Temos por aqui também uma cópia do álbum para ofertar. A quem estiver interessado, basta apenas fazer uma frase ou então um desenho. Escolham o que mais vos agradar e enviem para orelhaextra@sapo.pt. A melhor frase ou então o melhor desenho levará a cópia auto-editada pelos The Above. É um excelente disco de garage rock e infelizmente só temos por aqui mesmo um disco para oferecer. The Above. I'm gonna Em oferta este álbum autoeditado pelos norte-americanos The Above, ouvimos Special Something em Find Somebody New. Basta enviarem uma frase ou então um desenho sobre estas emissões, sobre a Orelha Extra, para orelhaextra@sapo.pt. Oh my gosh! Orelha Extra, vemos com os ouvidos. Was I waking with the wrong side renders? But I did not. Was I slouching toward demise? But I did not. Forgetting about all the innocent splendors? But I did not. Allowing rage to gunk up my eyes? But I did not. Was I slipping into deception? But I did not. Was I making it make more sense? But I did not. Accepting the deviled invitation? But I did not. Should I just remain here upon the fence? No, no, no. Taking it all on my own. But I did not. I felt like taking it upon me on the run. No! I won't let go. Within the hair of thy heart. In the bubble on your heart, hounds are barking. Silver lining. But I did not. Happy hearing the children there are chirping. But I did not. Sometimes sacrifice is just timing. But I did not. So much you can't stand it. I did not. Looking for the love that hides within it. But I did not. Sometimes it feels like this life lasts just a minute. I did not. Till I finally found you in it. No! Let me go. With the haunt howls a hounded, I give it all a God Almighty pounded. Then the herald that I hear harking, against the boneyard hounds of gay. Thank you. disco ao vivo de Howie Gelb, acompanhado pelo coro gospel canadiano Voices of Praise. Andaram em digressão pelo Canadá, Inglaterra e também Espanha. Os temas aqui contidos são 14, gravados em 2006 no Ottawa National Archives, no Canadá, exceto aquilo que acabamos de ouvir, But I Did Not. Esse foi gravado em Reading, em Inglaterra, também no mesmo ano, 2006. Para além de um CD que contém as músicas, temos um filme, um DVD, filme esse de Maria Monax, também conhecida por tirar fotografias que adornam os CDs de PG Harvey. Howie Gelb, Snow Angel, Winging It Live. We'll be right back. estreia canal auditivo suplementar com o Fernando Cabrita via RUC 107.9, Rua 102.7 e Castrense 93. Streaming direto, respectivamente, em RUC.pt, Rua.pt e RadioCastrense.net. Playlist e o podcast em orelhaestra.com. Regresso dos norte-americanos Garage à Trois, e com este nome só poderiam ser mesmo, claro, de New Orleans, daí o nome em francês, tão bem conhecidos como Get. O novo álbum chama-se Power Patriots e por aqui ficaram os temas Fragile e Doris Day Out. Continuamos depois, já a seguir, com um álbum que, se fosse creditado aos já extintos Biula, não nos admiraríamos nada. Vem assinado pelo seu vocalista Miles Gorosky e traz com ele também alguns membros dessa banda norte-americana. Levou 6 anos a gravar e tem como título The Desert of Shallow Effects. Collected in pride. cá está o álbum de Miles Grosky, vocalista dos Biola, The Desert of Shallow Effects. Pink Lips, Black Lands. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje, com a música de amanhã, no ar, aos sábados. Welcome to the future. Quem acompanha estas emissões da Orelha Extra, seja na Rucuru ou na Castrense, sabe que desde há algum tempo, e este tempo reporta-se já ao ano passado de 2009, que por aqui andamos às voltas com os norte-americanos de Milwaukee, Wisconsin, os Jail, cujo novo álbum seja a partir dos fins de julho, com o título de That's How We Burn, na Sub Pop, essa já mítica editora de Seattle. Temos por aqui a discografia completa dos homens, não só esse último trabalho, There's No Sky ou My My, de onde praticamente já ouvimos quase todos os temas, mas também os discos anteriores, e hoje recuperamos um EP que vem datado de abril de 2006, sem título, são 5 temas que os Jail, que agora acrescentaram um L ao nome, gravaram nessa altura, e de lá vamos ouvir Rocker, Now in Stores. Thank you. Chamber fez parte da formação inicial dos Mercury Rev, era seu baterista e esteve na banda até algum tempo depois do lançamento do álbum Deserter Song. Formou este projeto ao The Horn por volta de 2005, quando saiu o primeiro álbum Heavy Wish, que contava com a colaboração de Donahue ou mesmo Friedman. Agora, ao fim de mais alguns anos, sai o EP de nome Mountain Moon, do qual ouvimos precisamente o tema que lhe dá o nome, Mountain Moon, os Odeorn. What the hell is this place? fall. If I'm not sleeping, I live on dreams instead of eating. I'm just a wreck, and it's all your fault. Yes, it's all your fault. If I'm not playing and having fun, and if I'm staying all by myself, well, it's all your fault. When you said that we were through, I tried to find somebody new, but I found out that wouldn't do, 'cause I'd rather be alone than with somebody new. And it's all your fault when I'm a grandpa, if my grandkids don't call you grandma. Well, I'll just tell them that it's all your fault. If I'm not sleeping, I live on dreams instead of eating. I'm just a wreck, and it's all your fault. Yes, it's all your fault. If I'm not playing and having fun, and if I'm staying all by myself, well, it's all your fault. When you said that we were through, I tried to find somebody new, but I found out that wouldn't do, 'cause I'd rather be alone than with somebody new. And it's all your fault when I'm a grandpa, if my grandkids don't call you grandma. Well, I'll just tell them that it's all your fault. Yourself to my bankroll, smart gal without me knowing. You helped yourself to my bankroll, smart gal without me knowing. Someday your pretty blue eyes are gonna be black. My bank account is gone and now you're going. When you go to the bar room, you always come home glowing. When you go to the bar room, you always come home glowing. You leave the bartender a $20 tip. My bank account is gone and now you're going. Yeah, you python woman. Track, your horses never make a showing. When you go to the racetrack, Your horses never make a showin'. You always lose the races, and now you're losing me. My bank account is gone, and now you're going. Não nos cansamos mesmo desta compilação, intitulada Hillbilly Fever, o volume 1, Legends of Western Swing, editado em 1995 pela Rhino, primeiro volume de 5, mas prometemos que hoje foi mesmo o último dia que por aqui rodou. Há já algumas semanas que damos destaque a intérpretes e temas dos 18 que o disco contém. Hoje foi vez para Wade Ray with Noel Boggs, It's All Your Fault, e Jesse Ashlock, My Bank Account Is Gone. Talvez no futuro voltemos a um dos outros volumes de Hillbilly Fever. Para o fim, fica Ben Vida, de New York City, de viagem a Chicago, e com a ajuda de grandes músicos dessa cidade do centro-oeste norte-americano, como Dan Bidney, Jim Baker, Josh Abrams e Josh Herndon, fez o último trabalho para Bird Show Band, auto-intitulado. O tema que por aqui vai ficar é encerrar a primeira das 2 horas de Orelha Extra, Quintet Four.

não chega o álbum, porque vamos tendo os Dark, Dark, Dark no seu EP Bright, Bright, Bright, a banda liderada por Marshall LeCount e Nona Marie Envy, neste tema Make Time, a ser a parte masculina a tomar conta dos vocais e o resto da banda a fazer backing vocals. Os Dark, Dark, Dark abriram a segunda e última hora de Orelha Extra, emissão 71, através da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense no Baixo Alentejo, a primeira ao meio-dia, na segunda a partir das 19 e finalmente na Castrense às 21. Para continuar, estreia para Toulouse, Low Tracks. Detlef Weinreich de Düsseldorf, que também faz parte do Skrydler. Surge agora com este projeto Toulouse Low Tracks, que nos fez chegar os nossos bons velhos amigos da editora Karaoke Kalk. O álbum vem intitulado Mask Talk e por aqui soa Subghosts. suas bandas e respectivos temas retirados da compilação da editora norte-americana Mexican Summer, primeiros The Alps com Spray e depois Handle pelos Dunes. Entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18, get out, goddammit! Get the point. Good. And now, Fendu. Y'all ready for this? Get it out. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. Softpack, enquanto Softpack, já que a banda teve um outro nome, chamaram-se The Muslims e também nessa altura editaram longa duração. O som destes Softpack não diverge muito de essa outra formação. O álbum é homónimo e por aqui rodou More or Less. E o regresso de um dos nossos heróis. Comes down and rides the monarch out. out of town. The monarch is a butterfly who's built the same as you and I. He wears blue jeans with a wine belly. He's secreting royal jelly, which his consort loves to cook, and then they appear in the cooking book. I'm gonna see you in the afterlife. I'm gonna see you in the afterlife. Everyone is made of meat, they're full of life, and life is sweet. Sweet as honey to the bear. He'll tear you into bits of hair, and if they cut him open after he has eaten all your laughter. I'm gonna see you in the afterlife. I'm gonna see you in the afterlife. I'm gonna see you in the afterlife. Hello, tiny madam. Can I comfort you tonight? When the priest has gone, so right, gonna see you in the afterlife. Welcome to our living room, where the iguanas gaze out at the giant leaves. Magnolias that brush the eaves. It's always coming to an end. It's always dark around the bend. But I will stay with you beyond everything that's foi preciso esperar pela outra vida, e ainda bem, para ouvirmos de novo Robin Hitchcock, mais uma vez acompanhado pelos Venus Three, que são nada mais nada menos do que Peter Buck, Bill Rifflin e Scott McCaughey, e Peter Buck dos R.E.M., bem como Scott McCaughey mantém esse excelente projeto Minus Five. Mas desta vez também há por aqui outras colaborações, como as de Nick Lowe, John Paul Jones dos Led Zeppelin, ou Johnny Marr, que escreveu o tema a rodar ainda, Ordinary Millionaire. Robin Hitchcock and the Venus Three, novo álbum Propeller Time. I just try to do whatever I can, and if I should cry, well, you know I'm only a man. To say you're only human, to say you're just a man, what does that mean? Checked out your heart, a heart of nothing but another man in a scarf, avoiding confrontation. Don't look me in the eye when I'm looking at you. Para Robin Hitchcock and the Venus 3, chama-se Propeller Time, ouvimos The Afterlight e Ordinary Millionaire. E já que estamos numa de divulgar velhos heróis nossos, cá está outro. Back alive, what was properly dead? Open it lined to the head. Lectured and learned till you get where you are. That's hard to grasp when you can't find your car. Take what it is, baby, look but don't think. So you can see moonshine on the rider. I can see turf of flesh on white skin paper. Hey, I can see cities in the mirror. I can see I'm fighting back the tears. Não escreve pelo menos meia dúzia de canções, já não lhe deve correr nada, nada bem. Sempre tivemos um grande fraguinho desde os tempos da sua banda mais conhecida, os Guided by Voices, e é o músico mais prolífico que conhecemos. Novo disco para este 2010, assinado pelo seu nome próprio, ele que mantém ainda outras bandas como os Boston Spaceships. Chama-se We All Got Out of the Army, e por aqui soaram I Can See e Red Pyramid. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it demands? Orelha Extra, Spreading the Gospel Around Here. Yeah. exatamente já aos 15 minutos finais de mais 2 horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita via RUC, Rua e Castrense. Projeto English Force Swords, primeiro álbum Dagger Pets, ou melhor, não é bem um álbum, é mais um EP. O tema Me Arches. E em recuperação por aqui, Richard Davis, já a seguir, ele que formou os Cardinal com Eric Matthews em 1994 e que na altura lançaram um único álbum, excelente por sinal. Este disco que recuperamos de Richard Davis saiu em 1998 na Fly Daddy e chama-se Telegraph. planetary drums and planetary hums. Another stool pigeon is on a truly numb. A local newscast runs the story after one, and for no good reason you hear all these alarms. Imaginary farms, a dome for every barn. You could have a gravity charity. The Jews are down, indeed already town. Built and held uneasily like a mother's arms. A shuttle had returned, Canaveral had learned. The crowd who very eagerly threw their money down. Used to have a gravity charity. Used to have a gravity charity. Aqui o álbum de 1997 pertencente a Richard Davis, Telegraph. Ouvimos Cantina e Surface of the Sun. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? E são as nossas despedidas de hoje. Para o fim vai ficar o projeto britânico de Manchester, Software Lone Lady, o primeiro álbum na Warp Nerve Up, e o tema escolhido vai ser Army. E depois, se ainda sobrar tempo, Server Blood do Estreia Astro Coast. Não se esqueçam, o podcast encontra-se em orelhaextra.com, está atualizado até à emissão 69. As outras, ou seja, a anterior 70, por lá há de surgir brevemente. Fica bem, tchau. I'm ready to go when you get going on. Come on. can find.